a cavalo, reclutando a pontrada, borra as varas na mangueira, no bate-patas do campo, só ficam vultos e poeiras. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. Entre potros que amansei, que sentei meu lumbilho, foram baios erruanos, cebrunos e douradilhos. Já quebrei muitos tubianos, alação, preto e tortilhos, de vinagre até o negro, todos pelos meu exílio. Cateados sendo bunos, zainos também domei, um rosilito prateado ei, malacaras andei. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. Tá bonito, deixa, segura na palma da mão aí. Vai lá, Kiko. Contigo outra vez. Posso, posso? Pode, pode. Arrucinei um bracado, um overo negro, um rosado, um sidão branco merado e um picaço pata branca, que por sinal desconfiado, especial bailateado, que nunca deixou minha pé. Um tostado bico branco, troviei muito em pangaré, um colorado cabano, um azul negro muito feio. E às vezes em volta do rancho, deixava mascando o freio. Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta um potro mouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca. Da carreta e ouve longe na terra, ela leva o sentimento das coisas do meu rincão. No caminho da carreta que passa no pé da serra, vai transportando lamentos, saudades no coração, saudades no coração. Passa no capão de mato, carrega com nó de pinho, que vai aquecer um ranchinho, queimando no fogo de chão. Que vai aquecer um ranchinho, queimando no fogo de chão. Vai, carreta, rasga o chão, leva a saudade do meu rincão. Vai. Paredão Figueira, juntado as minhas confianças, carrega no cerne da canga, fala pois de canção, de porteira em porteira, vai deixando com herança, novos caminhos no pampa, é a mais pura tradição. Passa na roça avançada, da colher a plantação, o trato da criação e a banha pra gurizada. O trato da criação. Rádio.